Peço a Aurinha que faça a leitura dessa correspondência e da ata da reunião anterior. Ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 9 de janeiro do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Aloysio Pereira, senhor Djalma Santos Pereira, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Arimateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e senhor Sidney Novaes Campos. Deixou de comparecer, devidamente justificado, o senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida e colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 001/2017, do presidente do Partido Social Democrático, PSD, de Campos Gerais, senhor João Agostinho Gomes, nomeando como líder do referido partido nesta casa o vereador José Arimateia de Lima. Comunicação interna do contador, senhor Saulo Rabelo, solicitando que lhe sejam fornecidos os documentos pessoais dos vereadores eleitos e empossados em 2017 para cadastro na folha de pagamento dos mesmos. Requerimento número 001/2017, de iniciativa do vereador Isaías Pichar. Requerimentos número 02/17, 03/17 e 04/17, de iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Indicações número 01/17 e 05/17, de iniciativa do vereador senhor Isaías Pichar. Indicações número 02/17, 03/17 e 04/17, de iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira. Indicação número 06/17, de iniciativa do vereador Marcos de Novaes. E indicação número 007/17, de iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos. Moção número 01/2017, manifesta aplauso. O vereador Rômulo do Nascimento Júnior e demais vereadores que abaixo subscreve vem muito respeitosamente requerer que, após tramitação regimental, seja enviada a moção de aplauso ao ex-prefeito municipal, Dr. Maurício Rabelo, pelos relevantes serviços prestados ao município aos munícipes dessa cidade e do distrito de Córrego do Ouro. Ato contínuo, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes a moção de aplauso número 01/2017. O vereador, senhor Aloysio Pereira, solicitou que fosse feita indicação para que o município assuma a quadra da Dicor no distrito de Córrego do Ouro, pois a mesma se encontra abandonada. Recebemos a visita do senhor João Paulo Pichara, que solicitou o apoio dos senhores vereadores para que fosse tomada as providências cabíveis em relação ao esgoto do Jardim Botânico, que está correndo a céu aberto e contaminando córregos e minas da comunidade dos Ferros. Recebemos também a visita do senhor Marcos Francisco de Oliveira, solicitando que o senhor presidente indique dois vereadores para compor a diretoria do CMDRS. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, palavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. 9 de janeiro de 2017. A presente ata encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Considero aprovado. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o pessoal que veio aqui nos prestigiar, o João Carlos Bainaite, da Rádio Montaês, o pessoal que trabalha ajudando a dar divulgação, ao meu filho Pedro Paulo Bonamigo Rabelo, os servidores da casa que têm nos prestigiado dioturnamente e trabalhando de forma incansável para que funcione o Legislativo. A princípio, eu quero deixar claro, continuando o que eu dei início, eu quero deixar claro para vocês que todas as decisões que nós tomamos nos gabinetes e no plenário são pautadas com a legalidade, com legitimidade, com transparência. Tenho ficado aqui na Câmara das 7 da manhã às 7 da noite para procurar estrutura para que todos os vereadores possam exercer com eficácia, transparência e determinação o exercício da edilidade que a população lhe conferiu em 2 de outubro. A ausência do Galo foi já abonada por essa presidência, uma vez que nos ligou, está vindo de Passos e percebeu que não vai dar tempo, ligou e nós entendemos que é de bom senso abonar, assim como nós abonamos a vereadora Eduardo Luiz Pereira Fubeto e os demais também, que nós sabemos são pessoas afetadas pelo espírito público, não teria nenhuma justificativa que não fosse, se não fosse cabível. Quero também aproveitar a oportunidade para deixar claro a todos vocês que o prefeito, agora no termo da tarde, nos ligou dando uma satisfação de todas as indicações que foi protocolada no dia seguinte. Eu acho que foi a Aurinha que foi lá protocolar, o Diário, que protocolou lá no dia seguinte, e eles estão nos mandando a resposta, justificando algumas. Parece, ele não me aprofundou, não, que só uma delas ainda que está tendo um probleminha para acabar de dar a resposta que vocês pediram através da indicação. Quero comunicar a vocês também que aquele veículo Palio, nós exigimos, pedimos que o Executivo devolvesse para essa casa e amanhã ele já está aqui à disposição, porque o vereador tem uma função fiscalizatória muito grande, muito dura. Dentro das três prerrogativas constitucionais, que é fiscalizar e fazer lei, fiscalizar é a que o povo mais pede. E esse Palio está com mais condição de ir e vir dentro do nosso município. É Corvo do Ouro, é servir os vereadores do distrito. Então, todos vocês, além do gabinete que está à disposição de todos vocês que está no exercício da edilidade. Então, são as preliminares que vem acontecendo. Algumas indicações foram feitas, nós acatamos. O Ricardo vai ficar conosco também, ajudando, proporcionando a segurança também aqui conosco. Isso é bom. Nós conversamos bastante em dois aspectos. O que mais me sensibilizou foi no campo social, coisa de foro íntimo, que eu prefiro deixar para salientar com vocês posteriormente. E peço que você faça as indicações. Continua bem. Indicação número 08/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira e vereadores abaixo assinado, venho solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Educação a possibilidade de destinação de recursos financeiros e orçamentários para a construção futura de uma escola municipal no distrito de Córrego do Ouro. Indicação número 09/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira e vereadores que abaixo subscreve, vem a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a possibilidade de construção, de contratação de psicólogo e médico-psiquiatra para atender no distrito de Córrego do Ouro. Indicação número 10/2017. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados, vem a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Obras, a possibilidade de construção de trevo na saída do bairro Jardim Cidade Nova, Belvedere, no prolongamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a BR-369, Campos Gerais, Alfenas. Indicação número 03/2017. Senhor Presidente, por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação, viabilize o transporte escolar aos alunos que residem nos bairros periféricos de nosso município. Indicação número 014/2017. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Jardim Alvorada, ao qual atenderá as crianças do bairro, assim como dos bairros Céu Azul e Sapolândia. Indicação número 015/2017. Por iniciativa do vereador Marcos de Novaes, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Transporte, viabilize com urgência a limpeza do Matabu, localizado na comunidade do Pinhal, próximo à propriedade do senhor Osvaldo, vulgo Burrinho. Indicação número 016/2017, por iniciativa do vereador Aloysio Pereira, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize a restauração da quadra Adcor, situada no distrito de Córrego do Ouro, no distrito de Córrego do Ouro. Sala das sessões, 16 de janeiro de 2017. Tem, lê também. Indicação número 011/2017. Por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize a recuperação e melhoramento da rede de esgoto do bairro Jardim Botânico, incluindo o bairro rural conhecido como Ferros. Justificativa. Basta salientar que o saneamento básico é garantia do mínimo de existência social e é também essencial para a diminuição da degradação do meio ambiente e preservação dos mananciais daquela região. Indicação número 012/2017. Por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, os vereadores abaixo assinado vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie a colocação de placas de sinalização nas vias públicas e também amplie os dias de coleta de lixo no bairro Alta Vila. Terminou as indicações? É. Algum de vocês tem mais alguma? Boa noite, senhor presidente, vereadores. Boa noite. Pessoal que está assistindo. Antes de eu pronunciar, senhor presidente, queria que, senhor, que a casa, essa casa, mandasse, desse uma moção de pesar, né, o falecimento da família, para a família, falecimento do Zé Pedro, filho do ex-vereador João Pedro. Esse Zé Pedro, ele foi muito importante no Córrego do Ouro, no trabalho do Córrego do Ouro. Ele, há uns anos atrás, ele já aposentado, faleceu já doente. Então, alguns anos atrás, o Córrego do Ouro não tinha correio. Então, o correio funcionava na casa dele. Aí fez Teia sabe, que o Teia sabe da história dele, né, Teia? É verdade. Foi um homem que trabalhou muito com o Córrego do Ouro, né? Não tinha correio, então funcionava na casa dele. E assim como o pai dele também, o João Pedro, que foi um grande homem no Córrego do Ouro. Eu queria que essa casa caminhasse em nome, não meu nome, mas em nome da casa, uma moção de pesar para a família dele. Com certeza. Aurinha, aí você toma as providências devidas, na próxima reunião já Entendeu? Está franqueada a palavra com os senhores vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, senhor vice-presidente, secretário, demais vereadores da bancada e todos que se encontram no plenário. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enviasse ofício para o secretário de fiscal da prefeitura que comparecesse na próxima reunião, dia 23, para a gente fazer um debate com ele. Secretário, qual que é? O fiscal. Ah, o fiscal. Fiscal. Como é que chama? Eu acredito que é o André. Ah, tá. O André, porque ele está presente aqui. Mas ele não está lotado na delegacia agora? Não. Tá ótimo. E quero que Vossa Excelência consciata, tá? Tá. Sim, e continuando, porque a gente vê o presidente. Até eu estava com o vereador essa semana, o Isaías. Ele foi cobrado por mesmo que a gente tem o pessoal tem cobrado a gente, não eu como Porfírio, outros demais vereadores, sobre a questão dos lotes, que às vezes as pessoas compram os lotes, terrenos, e deixam-se abandonado. Aí vira um depósito de lixo, que junta rato, barato, escorpiões. Então, para que o fiscal tome providência, para que esses donos de lote providenciem a muração do terreno, ali em frente dos seus terrenos, construir os passeios, que está totalmente destruído, para a gente estar fazendo um debate com ele aqui na próxima reunião. Ah, perfeito. A Aurinha, ela está tomando nota de tudo que é feito aqui. Amanhã os ofícios serão encaminhados e nós vamos, claro e evidente, convocá-lo para que vocês possam conversar, tomar conhecimento, questionar, enfim, nós vamos fazer essa indicação. Que eu disse na reunião passada, o vereador ele está dia a dia na rua, ele é cobrado toda hora, cada hora, uma justificação de uma coisa para a gente fazer, para a gente tomar providência. E a gente tem que passar essa mesa um pouco da responsabilidade junto com os secretários também, que eles estão por essa questão para fazer, para ajudar a gente. A gente não pode ficar também tomar toda a responsabilidade. Tem que estar passando aquele que está por dentro do atos para continuando os trabalhos. Com certeza. E também queria falar, presidente, retratar na outra reunião que o senhor prefeito me ligou me questionando que sobre... Como eu disse, a postura de conduzir, como eu falei, que quando ele ganhou a eleição, a gente não vê ele na rua mais. Eu deixei bem claro, e quero deixar bem claro para o prefeito, que o eleitor chegou até minha casa dizendo que o prefeito, não tá, depois de eleito, não se encontra mais na rua. Eu peguei e respondi ao eleitor dele que o prefeito só não estava, no momento, na rua, porque ele estava em reuniões, pondo a casa em dia. Então, no momento, ele estava se encontrando quase todos os dias em reuniões. Então, porque foi chegado até ele que eu estava fazendo crítica a ele sobre isso. Então, não foi uma crítica, apenas fui defender e dar justificação para o eleitor dele que estava cobrando a postura dele quando ele foi eleito. Senhor vereador, para começar, prefeito não questiona vereador. Exato. É vereador que questiona prefeito. Vocês não são objeto de questionamento, prefeito. Até porque a sua palavra é inviolável, o teu ato, as tuas ações. Então, o prefeito está totalmente equivocado com a prerrogativa dele. Se ele entrar em rota de colisão com o vereador, naturalmente que ele vai entrar buscando. Não é que a Câmara seja corporativista, não. Até porque a sua atitude, seu ato, a sua maneira de ver, rever, questionar, é assegurado na Constituição Federal. Prefeito não questiona vereador, não. É vereador que questiona prefeito. Exatamente. E o seu questionamento é cabível, sim. Porque se ele não está no devido lugar, na hora, e a sociedade questiona, ele foi eleito para isso, questionado, qualquer pessoa pública vai. O que não pode é um poder questionar o outro. Nesse contexto. Se tem algum poder que pode questionar, o poder legislativo. O legislativo não é passivo de questionamento do executivo, não. Exato. E o executivo é passivo de questionamento do legislativo. E nós somos parceiros nessa empreitada, creio que todos os vereadores pensam da mesma forma. Não, eu com certeza. Eu só quero dar a justificativa como ele me expressou a palavra dele. Eu estou justificando que eu não quis, quer dizer que ele não está presente. Se não quisesse também, ele não tem que te questionar. Não, o vereador é você. Ele é prefeito. Ele está sobre a batuta da fiscalização sua. Exatamente. Entendeu? Na escala, ele está na batuta da sua fiscalização. Ele não pode questionar, não. Pena que nós temos que chamar ele aqui para ser questionado. E ele tem que abrir, é lei. E com certeza, presidente, nós estamos aqui, como eu falei, conversei com ele essa semana, nós vamos estar aqui com certeza trabalhando, fiscalizando, que é o nosso dever de fiscalizar, e o que nós vamos fazer todos os dias, com certeza eu vou fazer meu papel de vereador, e com mais demais vereadores, então, que leve essa palavra ao prefeito novamente, quando a gente comentar sobre ele, como a gente disse aqui no plenário, não chegar de outra maneira até ele. Perfeito. Então, continua aberta, franqueada. Quer falar, afinal de contas, o prefeito não mandou o ofício para cá, até hoje, nomeando o líder da bancada, né? O Lázaro, você, o senhor, que estavam no palanque dele, quem que é o líder? Ele não nomeou até hoje? O Xandinho teve aqui semana passada, disse que ia mandar hoje. Mas falou quem que seria o líder? Quinta-feira. Porque senão fica muito difícil. Dá a entender que nós não tem um elo de comunicação com o executivo. Até para nós tanto faz. Mas ele tinha que ter um líder aqui. Como é que vai dar trampo do projeto dele, Eduardo? Até chega o projeto aqui, ele não tem ninguém para dar celeridade. Caiu na mesa aqui, tem o prazo regimental, fica 45, 60, 100, um ano, se quiser. Ou então tranca a pauta, acabou. Fique à vontade, senhor vereador. Presidente, até gostaria de terminar de falar mais uma questão. O nosso presidente do partido, o senhor Firmato Augusto, está na próxima reunião mandando a indicação do vereador, também o líder da bancada, na próxima reunião. É, perfeito. Alguma? Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, a todos vocês presentes aqui. Eu quero aqui agradecer o prefeito municipal, Zé Eugênio, que eu fiz uma indicação faz três meses para que aqui em Corro do Ouro carimbasse pelo pacote, porque às vezes o pessoal do Corro do Ouro, lá do Congonhal, às vezes tem que andar do Congonhal em Campos Gerais, dá 28 a 30 quilômetros, para carimbar um exame, carimbar uma tomografia, uma ressonância. E o Zé Eugênio já teve com o João Carlos, já resolveu, dentro de poucos dias já vai começar a atender no Corro do Ouro, carimbar pelo pacote. Onde os vereadores, Djalma, Luiz e eu, todo dia nós temos que marcar 3, 4, 5 exames. Isso vai ajudar muito o Distrito do Corpo do Ouro. E cobrar também que o médico, o doutor João Vicente, ele entrou de férias hoje e vai ficar 15 dias de férias. E o Corpo do Ouro vai ficar sem médico por esses 15 dias. Eu peço a compreensão do prefeito municipal que possa atender o Corpo do Ouro. Pôr um médico lá por esse dia, até esse médico voltar para o Distrito do Corpo do Ouro. Porque a demanda é muito grande e eu tenho certeza que o Zé Eugênio, o João Carlos, que vão atender essa demanda para não deixar o nosso povo de Corpo do Ouro por esses 15 dias. E também, esse final de semana, teve um problema no hospital, na maternidade, onde uma médica que atendeu uma paciente, uma mulher para ganhar neném, e essa médica não é ginecologista, o hospital está precisando muito, muito de uma ginecologista. Eu espero que o hospital, o mais rápido possível, que deixe uma ginecologista de plantão ali no hospital, porque essa médica passou um aperto muito grande, porque não é da área dela e foi preciso ela fazer esse parto. Portanto, hoje, no Cangerê Notícia, é o que estava mais pessoal comentando. Eu quero deixar também aqui o sentimento à família do Zé Pedro, Zé Pedro, que foi um homem muito importante para o Corpo do Ouro, como seu pai, o seu João também, que foi vereador, já foi fiscal do distrito, deixar o sentimento a toda a família do Zé Pedro. E também cobrar também que o Corpo do Ouro, dentro de poucos dias, vai inaugurar o posto de saúde. Cobrar do prefeito também um psicólogo lá para o Corpo do Ouro, nem que seja uma vez por semana, um pediatra, porque lá no Corpo do Ouro não tem pediatra, tem que estar sempre correndo aqui em Campos Gerais, na policlínica. E a dificuldade de marcar um pediatra é muito grande. O pessoal tem que correr para Três Pontos, às vezes para Campos Gerais. E esse pediatra será de uma importância muito grande para nossas crianças do Distrito Corpo do Ouro. E mais, muito obrigado a todos. E aí, Eduardo? A tua ausência foi notada, foi sentida. Eu queria desculpar com o presidente, a mesa diretora, que pela tolerância que tiveram comigo, que eu já tinha uma viagem agendada. E queria pedir também que a mesa diretora e que os vereadores apresentassem uma moção de pêsames também para o Wagner Glória e Dona Arlinda Glória, que o Vaguinho foi um representante nato da cultura aqui em Campos Gerais. Você mesmo sabe disso, senhor presidente? Parceiro do Galo. Parceiro nosso. E a Dona Arlinda, já enfeitou várias vezes esse cenário nosso aqui, com uma igreja, uma professora de educação artística muito querida em Campos Gerais e com seu serviço prestado na floricultura, nas floriculturas em geral em Campos Gerais. E também os Glória perderam outra também, que é a Suzana Glória. Então, eu queria que essa casa mandasse uma moção de pêsame também, porque foi uma grande perda, foi três numa família só. Com certeza nós vamos tomar as providências cabíveis. E no mais, agradecer a tolerância de vocês e ter me bonificado, porque eu já tinha agendado essa viagem. E obrigado, viu, a todos e ao público em geral também. Perfeito. Luísio. Tá. Aqui, aquela situação lá no Córrego do Ouro, da delegacia, do delegado. Vocês chegaram no entendimento? Liu? Oi? Sobre o posto da Polícia Civil lá no Corpo do Ouro? Não. Não chegaram? O ideal seria vocês três sentar, conversar? Então, eu pedi ao senhor presidente a reunião passada para que tivesse uma reunião itinerante no Distrito do Corpo do Ouro. Vamos fazer. Para que nós resolvêssemos o problema do asfalto com o prefeito e com a extensão da Polícia Civil para o distrito também. Tá, pois é, nós até chegamos a anunciar essa reunião itinerante, a primeira de uma série, posteriormente nós devemos fazer, mas nós atendemos uma reivindicação do vereador Lasso, que ele nos sugeriu que fizesse posteriormente, né, Lasso, quando tivesse uma matéria ainda mais relevante do que as outras que são relevantes também. Boa noite a todos aí. Senhor presidente, é até bom ter uma hora que tiver um projeto, né, um projeto de lei que seja aprovado lá, uma indicação para marcar um projeto de lei através para marcar pedir uma reunião extraordinária lá, né? Não concordo plenamente. Ela não seria evasiva, não, pelo seguinte, porque no ato lá, é intenção dos vereadores do Corpo do Ouro inaugurar a extensão da Polícia Civil. Isso. Também agora vocês já estão lá com a pessoa que vai cuidar dos pacotes, né? Vocês chegaram ao entendimento também da pessoa que vai ser? Já praticamente. É. Então, quer dizer, e outras coisas, e outras formalidades. Vamos ver agora essa indicação que o Aloysio acha que a Edcor deve voltar para o município, porque ela está perdendo o objeto, não justifica ficar aquela edificação para a Edcor. Seria isso, né? Isso. Tá certo. Senhor presidente, e o convênio com a Polícia Civil está em andamento? Está todo vapor. Inclusive, nós temos gente na Polícia Civil já trabalhando. Nós estamos correndo esses dias. Hoje eu me ausentei na parte da tarde. É muito difícil eu deixar o gabinete ou as mediações da Câmara, porque nós estamos voltados o tempo todo. O que dá restaguarda para o trabalho de vocês é a mesa diretora. É o secretário, é o vice-presidente, essa presidência também. O que nós fazemos o dia todo é dar retaguarda para que vocês possam exercer a edilidade, exercer a vereança. Então, hoje eu me ausentei até para me aprofundar nisso. Tem matéria que ela é além da... por exemplo, um assessor jurídico, o sujeito conhece da matéria, mas tem alguma coisa que às vezes foge um pouquinho, até por questão de atualização, inovação. Então, hoje eu estive em contato observando isso. E também amanhã, devo estar de manhã, me ausentar, nós temos que ir na Receita Federal, mas tudo que diz respeito à Câmara Municipal, nós não omitimos hipótese alguma. Nós temos tratado todos os vereadores de forma igualitária e procurando atender todas a demanda de cada um dos senhores vereadores. Hoje, por exemplo, eu estive lá no Executivo, eles queriam mandar dois projetos para cá, a toque de caixa, no final da tarde, eu fui claro e evidente com eles que... boa noite, senhor secretário, já vai. Aqui, que nós não vamos aceitar projeto a toque de caixa. O sujeito chegar aqui com dois projetos, 5 horas da tarde, correndo. Deixei claro e evidenciado que os projetos são protocolados ou protocolizados, os dois termos são equivalentes, nessa presidência, na parte da manhã, para que possa distribuir para as comissões. Aqueles que têm a sua atividade paralela, vai ter que esforçar um pouquinho, porque nós vamos distribuir os projetos nas comissões para que seja discutido exaustivamente. Nenhuma matéria vai sem ser discutida. Porque aí você conheça mais a matéria, aprofunda a matéria. Uns falam muito na matéria, outros falam pouco. Mas nenhuma matéria vem a plenário sem que seja tramitada em todas as comissões. O parecer não vai ser só o carimbo aqui, mais não. Acabou, estoque de caixa. Assinou, acabou. Tem que ser discutido exaustivamente. E isso é que é o exercício da vereança. Porque a sociedade, às vezes, não entendem. O que não entendem, não conhecem, até porque não deram condição de conhecer. O exercício da vereança é muito bonito. A tramitação de um projeto é extremamente interessante. A secretária Áurea, os outros serventuários da casa, a Giovana, todo mundo que trabalha por aqui, a Andressa, e todos eles conhecem. Um projeto não chega aqui, põe na mesa e vota. Não é assim. Isso, quando ele chega aqui, ele está na fase só de ser lapidado, né, Eduardo? Mas eles passam nas comissões. Coincidentemente, aqueles três compõem uma comissão, outros três compõem outra comissão. Eu não posso compor nenhuma comissão, porque nós estamos presidindo a mesa diretora de forma temporária e transitória. Agora, eu peço que vocês participem mais, peço que os vereadores os vereadores do Corvo do Ouro vêm frequentemente, encontro com você direto e reto, com ele aqui, com o Lio. A Marcela já está até conhecida aqui no plenário. A Marcela é a 12ª vereadora. Né, Marcela? A Marcela está sendo aqui. Então, o que acontece? É a participação mais efetiva de todos, que é importante, a sociedade espera muito. Acho que eles têm por onde esperar, porque todo mundo aqui tem condição de vereador. Presidente, só para comunicar mais uma palavra minha aqui. Hoje estamos com 16 dias do nosso mandato. A mesa diretora, a gente não temos que fazer de crítica, somente elogios no momento. Vossa Excelência, toda hora que a gente chega aqui, está presente aqui para nos atendê-lo bem. E também dizer, presidente, a satisfação que o povo está tendo nessa reunião, a importância da TV Grava, o Canjerê Notícia. Ontem eu fiquei praticamente 2 horas, domingo, 2 horas, praticamente um debate no Canjerê Notícia, porque vereadores, às vezes, ele está sujeito a críticas e elogios. Mas ontem, graças a Deus, fomos muito elogiados pelo Canjerê Notícia. A gente tem que agradecer também o trabalho que a sua secretária, Giovana, vem fazendo no seu gabinete. E outra coisa para dizer, está de parabéns, o pessoal está levando os conhecimentos da Câmara Municipal e dizer o seguinte, convidando, a gente tem que convocar cada dia mais que o plenário compareça às nossas reuniões, porque o vereador, ele só vai fazer um bom trabalho se realmente a população comparecer e fazer a sua reivindicação. Se nós, com eles, a gente vai fazer um bom trabalho. Se eles não reivindicar, a gente não vai fazer um bom trabalho. Porque a gente tem, ontem até vi comentário no Canjerê Notícias, da questão do hospital, da policlínica, do postinho de saúde, que faz marcação de sangue. Nós temos que tentar, eu estou achando estranho até agora o prefeito não convocar uma reunião com os vereadores até agora. Hoje, com 16 dias, teria que ter convocado os vereadores para a gente estar discutindo a questão desse... Nós temos, como vereador, e dar resposta à população para a gente acabar com essa fila da policlínica, acabar com a fila daquela fila do postinho de lá durante, que o pessoal vai para dormir na fila a partir de 8 horas da noite. A gente tem que ter uma responsabilidade com o povo, que a gente foi eleito para isso, e nós temos que acabar com essa fila nesses postinhos. Perfeito. Eu falei aqui, eu estive com o prefeito, falei com ele, eu achei ele um pouco tanto quanto deselegante, ou até por falta de conhecimento. Às vezes o sujeito peca, não é por omissão, não, é porque tem limite mesmo. A Câmara tinha que ter sido comunicada quais são os seus secretariados, o organograma, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Então, eu acho que ele cometeu uma falha. é sabido nos bastidores da vida pública e da política local, ele está pensando em mandar alguns projetos aqui, mandar para cá projeto para criar alguns cargos. Isso é, eu acho que aquele projeto que vocês votaram no término da legislatura. Então, eu não sei se isso é fato, se é fito. Existem, eles estão deixando uma vala muito grande, um fosso enorme, Poder Executivo e Legislativo. Eu estou tranquilo quanto a isso. Qualquer matéria que chegar aqui, nós estamos preparados para discutir exaustivamente, tenho certeza que vocês estão também. Mas eu quero antecipar a vocês que nós estamos elaborando um projeto de suma importância. Eu vou dar o nome do projeto agora, que é o projeto que nós estamos, junto com o Lio, com o Porfírio aqui, e com o Eduardo também nos tem nos ajudado nisso, é o projeto que cria, que municipaliza o trânsito. Entendeu? Ele já deve estar na próxima reunião, é provável que ele já esteja em plenário. É um projeto amplo, um projeto de relevância, um projeto que tem que ser debatido exaustivamente, porque ele inclui plano diretor, inclui receita, até, na verdade, ele não pode partir direto daqui, não, que ele é mais propositivo, porque é um projeto amplo, é uma matéria que nós vamos discutir, eu creio que vai ser matéria para 2 meses para ser discutido, que ele é muito grande, e nós já temos, está bem evoluído nesse aspecto. Às vezes, você não antecipa o que está acontecendo, até para não gerar uma expectativa frustrada, mas é um projeto muito bom, até porque o município passa a arrecadar 100%. As multas, IPVA, tudo que você achar, vai ser direto no município. E outra coisa, muito mais rápido, esse trânsito aí que parece, você não entende o trânsito de Campos Gerais, o sujeito para chegar aqui na Câmara tem que dar uma volta na cidade inteira. O sujeito para chegar no Banco do Brasil tem que ir lá embaixo e voltar aqui. Hoje eu estava conversando com o vereador Lazo, ele até foi muito feliz na colocação. Uma rua larga dessa aqui que vem da casa do Itinho ali, ó, aqui não vem. Uma rua desse tamanho e curta só. Quer dizer, tolhe o direito de ir e vir do cidadão de uma maneira... não sei o que acontece, coisa sem planejamento. Então, mas teve algum assessoria, algum departamento que mudou o trânsito aqui em Campos Gerais? Não, isso foi feito a toque de caixa para agradar. Então, isso tem que ser especialista. Isso aí não vai acontecer que mais. Tem que ser especialista. Não permite despesa alguma. Compromisso político é paga para lá. Comigo aqui não, aqui na Câmara não. Conosco não tem isso não. Esse projeto, quando foi feito, na época que eles fizeram isso aí, foi a toque de caixa, sem nenhum critério. Não teve projeto nada não? Não, teve sem projeto, sem nada. Organograma, teve algum rascunho pelo menos? Nada, como se o município fosse dono. Porque nós somos gestor público, eles são gestor, nós somos fiscalizador. Então, o que acontece? Esse projeto que nós estamos fazendo é extremamente técnico, eu quero que os 11 vereadores discutam. Lázaro deve saber, teve alguma coisa nesse sentido, Lázaro? Projeto, sim. Ah, mas então o projeto não foi discutido. Até, primeiramente, esse projeto começaram no governo do Amador, a mudança do trânsito de Campos Gerais, foi um projeto de sinalização. Aí fez esse projeto, e vem vindo mudando. Agora, aquela rua 25 de dezembro, ali com a rua larga, essa também rua aqui, é. A rua 25 de dezembro, essa rua Luiz Marques Rabelo aqui, que chega aqui na Câmara, agora, com a saída, ele foi mudada por causa do acúmulo de veículos ao redor da prefeitura. Mas teve algum especialista em trânsito que assinou esse projeto? Teve a turminha da prefeitura que olhava. Teve algum curioso, né? Curioso. Aí, esse projeto que nós estamos falando aqui... Então, que senhor presidente, eu estou de acordo também, não, porque pelo trânsito de Campos Gerais, porque pelo correio dificultou muito, entendeu? Para a gente dificultou muito, porque para entregar um SEDEX, às vezes tem que dar 4 quarteirão, enquanto você podia dar uma volta no quarteirão, um exemplo. Para nós, senhor, dificultou muito, porque eu trabalho ali naquela área, dificultou muito. Senhor vereador, mas não, bem lembrado, só para fazer uma lembrancinha, a palavra está com o vereador Lado Divino. Quando você for partear com o vereador, a Câmara tem que franquear. E são trâmites, para que nenhum atropele o outro. Certo. Aí está te falando. Então, agora veja assim, a dificuldade tão grande da rua 25 de dezembro com a Luiz Marques, porque ela, se ela voltar a ser mão dupla com estacionamento em fila única, vai favorecer o trânsito demais aqui no centro. Aí deixa outros vereadores entrar com outros pedidos também, de menos essa de baixo, vamos chamar essa aqui de baixo? Na Senhora do Carmo. Essa é na Senhora do Carmo, por causa da prefeitura ficar ali também. E a delegacia ali, hoje eu estou conversando com o delegado hoje. Doutor Eduardo. Então, falando, se ela continuar de mão única, é essa de baixo. Eu acho que essa de cima aqui dá para voltar tranquilo, ser mão dupla, e vai favorecer muito o trânsito dentro da cidade. Não vai ser preciso e meu amigo Teia ali, né? Circular tanto para entregar uma correspondência. E muitas vezes a gente também sai de casa para vir na prefeitura. Se você tiver impedido aqui, você tem que circular todo o quarteirão para a gente voltar também. Então, e outra coisa, com estacionamento em fila única, eu acredito que passa 3 veículos. A barra seja bem estacionada, né? 3 veículos. Vai favorecer só de um lado, né, Lázaro? Isso. Um lado só o estacionamento. Não vai favorecer, Eduardo? Hã? Vai favorecer muito, não vai? É, lógico. Vai favorecer. E a 25 de dezembro, uma rua de marca na nossa cidade, né? Quantos anos está ali, mão dupla, né? Então, a gente isso é muito pedido de muitos vereadores e muita da população que estão pedindo também. É o que eu tenho a falar sobre perfeito. Isso. José, não. Arimateia. É aqui que eu falei lá mesmo, que dificulta muito para a gente. Essa rua, se for 25 de dezembro, ela tinha que ser ligação. É. Eu indo e vindo, porque aquela rua ali é que prejudica mais, é aquela rua lá. É verdade. Principalmente aquela lá no centro. Pois é, então é o que eu estava falando. É esse projeto que nós estamos elaborando, eu não estou fazendo, eu não entendo de trânsito, mas a gente procurou alguém, nós estamos com assessoria, para que possa gravitar nessa matéria e discutir com o demais vereador. Porque senão, se depender de mim, vai ser colisão cedo, meio-dia, tarde e noite. E a única coisa que eu não quero entrar em rota de colisão são os senhores. Aqui, fica avurgueado. Senhor presidente, tô falando... eu fiz uma indicação aqui de uma escola municipal para o distrito Corco d'Ouro. Porque a gente sabe que no momento é difícil, mas Corco d'Ouro hoje tem 130 crianças estudando numa escola que é alugada a casa. Tem 16 degraus para as crianças subir no segundo pavimento. Então, eu espero que o senhor com o prefeito municipal, a gente sabe que a dificuldade do município, no momento, não tem condições, mas com daqui a um ano, dois anos, quem sabe, se Deus quiser, né, consigamos fazer uma escola no Corco d'Ouro municipal. E cobrar também aqui, nós estamos com um problema seríssimo na balsa. Você vê a balsa ali de Alfinas, a balsa lá passou para a prefeitura, lá é R$6,00. A balsa do Corco d'Ouro é praticamente o mesmo trajeto, é R$36,00, é R$18,00 para você atravessar para a Fama e mais R$18,00 para cá. Então, e eu de gasolina, eu gasto R$25,00, R$30,00 para sair do Corco d'Ouro em Alfinas. E a prefeitura, principalmente, ela passa na balsa 4, 5, 6 vezes por dia para levar paciente em Alfinas. E o Zé Eugênio, o prefeito, já esteve no Corco d'Ouro semana passada, teve uma reunião com o João Carlos, até ficou de chamar os vereadores, não chamou, mas eu tenho certeza que ele vai tomar essa providência o mais rápido possível. O prefeito de Fama teve no Corco d'Ouro também, nessa reunião. Então, eu acho que está fácil nós chegar a um consenso. Que a balsa vai voltar, que hoje ela é particular, ela vai voltar para a prefeitura. Aí a prefeitura vai pagar os dois funcionários. A prefeitura de Campos Gerais, esse convênio com óleo diesel, que o óleo diesel fica em R$ 4.500 por mês. A prefeitura de Campos Gerais banca com R$ 2.250 e a de Fama R$ 2.250. E a manutenção da balsa já é Furnas. Então, espero que o prefeito tome o mais rápido possível providência para a melhoria do nosso povo, do Corco d'Ouro, de Campos Gerais e de toda a região. Aquela balsa não é da Capitania dos Portos? Não é? Era, não era? A balsa é de Furnas. É de Furnas? Furnas. Acabou. Tinha um convênio entre os municípios, Fama e Campos Gerais? Hoje ela é particular. Perfeito. Terceirizou o serviço dela, né? Ah, tá. Sim, senhor. Até, senhor presidente, às vezes, se ia até a casa, às vezes ela podia ir lá. Eu, para mim, não tenho certeza, mas tem um projeto que foi aprovado, até se não me engano, foi pelo deputado Pompilho, certo? Eu até estive conversando com o prefeito a respeito disso daí. E eu tenho quase que certeza desse projeto, que ele foi aprovado, que todas as cidades que ela foi cortada por Furnas, a Furnas ela tinha que bancar o transporte de graça. E eu tenho quase que certeza, não tenho certeza, mas esse projeto foi aprovado e foi feito pelo deputado Pompilho. Acho que tem várias cidades já que já estão... Furnas está fazendo transporte de graça. Eu até pediria, assim, a casa, quem sabe ela pode olhar se tem esse projeto mesmo. Com certeza, amanhã nós vamos vasculhar os anais aqui e observar o que tem sobre isso. Porque, na verdade, deveria ter um convênio, creio eu. É um convênio. Eu conversei com o João Carlos. É convênio mesmo. Eu vou procurar aprofundar. O deputado, do Pompilho, quando esteve no Corco d'Ouro, nós fizemos uma audiência pública, ele falou a respeito dessa balsa. Ele falou que o projeto já estava na época, ela já estava tramitando lá no deputado. E eu acredito, sim, que foi aprovado. Não, sim, vamos olhar, vamos ver nos arquivos, porque eu... Eu vou me reservar o direito de falar pouco nessa matéria, que eu entendo muito pouco. Fica franqueado, vereador Isaías. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros vereadores aqui dessa bancada. E, senhor presidente, eu quero que o senhor dê uma... ver o que é a maneira possível para o nosso prefeito mandar uma justificação para cá, através do justificativo da rodoviária. Qual que... Mandar o quê? Desculpa, eu não escutei. Mandar um ofício, mandar para cá, para nós, os pagamentos dos mês da rodoviária, que não está, pelo que eu estou sabendo, que não está sendo repassado para o município. Tá. E tem um rapaz trabalhando lá e, da modo, o que eles me passou, que ele está ganhando mais que está arrecadando lá o aluguel do município, lá da rodoviária. Então, eu queria que o senhor mandasse para eles, para mandar a prestação de conta para nós desse ano passado, até agora, e se vai pôr em licitação lá o... lá os pontos da rodoviária. Ah, tá, o objeto. Né? Aqui, mas lá foi terceirizado, não foi? Não. Foi passado, pelo que eu fiquei sabendo, foi alugado a R$400 para cada empresa. E as tem uma das empresas que parece que faz um ano que não passa para o município, não repassa o pagamento para o município. E diz que o funcionário que está lá para limpar lá e limpar a pracinha, está ganhando R$1.100, pelo que eu estou sabendo. E os dois aluguel dá R$800. Que a prefeitura, além de não estar tendo lucro nenhum com aquilo lá, está tendo prejuízo. Tá? Então, quero, para ver se está correto, está mandando os pagamentos, se está contribuindo certinho, está pagando os pagamentos todo mês, tudo certinho. Não, perfeito. Senhor vereador, eu sugiro que o senhor faça um requerimento e nós mandamos para lá. Fica mais fácil, o senhor tem... Tá certo, mas eu quero que se... legitimidade para isso. Certinho, mas eu quero que constem ata. Sim, senhor. Certo? Com certeza. Muito obrigado e obrigado a todos que se encontram aqui. Boa noite, senhor presidente, às minhas diretoras. Boa noite. Nosso colega, ao povo que está participando. Eu estive conversando com o tenente Rocha, ele esteve lá no Córrego do Ouro, procurando um jeito de fazer o quartel aqui para a Polícia Militar. Esse dia nós estivemos reunidos aqui, né? Sobre a polícia. E eu estive pensando um jeito, idealizando uma ideia. Lá no Córrego do Ouro acabou a festa da igreja, né? Que era Nossa Senhora, para beber bebida. E eu estive conversando com ele. Por que não nós fazer a festa do café lá no Córrego do Ouro, né? Porque aqui tem a festa do peão. É, já faz a festa do café. A festa do café lá no campo, né? Campo de iluminação. E este dinheiro vai ser destinado, por exemplo, esse ano, se Deus quiser, se a gente conseguir fazer ela, vem para o quartel de Campos Gerais. O ano que vem, o hospital, a PAI, para as crianças que praticam esporte, a gente quer colaborar com o apoio de vocês aí, dos vereadores, né? Não, ter um, claro, pode fazer, o povo vai ter um novo lazer, que quer beber uma cervejinha, que é um quarto de leitura, e o povo conhecer o Córrego do Ouro, Campos Gerais, a gente levar o nome, né, de Campos Gerais e Córrego do Ouro da festa de café. Não, isso falou, é muito obrigado. Fazer essa aqui, mas sobre aquele, a Polícia Militar lá, está bem evoluído, não está, Luiz? Está bem caminhado. Desculpa, Leo. Está bem caminhado. E quanto aquele, a civil lá, ficou do Poder Executivo restaurar um combo. Eu acho que vocês conhecem. É perto do celular de Jalma. É. Na esquina. Parece que tem um entre eles lá que dá para... Dá tranquilo. Eles possam... Dá tranquilo. Eu acho que podia até trabalhar os dois juntos, né? Então, pois é, mas eles ficaram de reformar lá. Eles começaram alguma coisa? O delegado já conversou com o João Carlos, já está certo. O combo lá não tem problema, não. Eu sei, mas não tem que restaurar, não tem que arrumar, não tem que deixar pronto. Eu não sei até quando eles falam firme. Eu acho que não, acho que o combo... Não mexeram lá nada ainda? Não mexeu, não, mas o combo lá eu acho que está bom. Não precisa, não fica, tem muito o que fazer. Fica próximo. Fica são três casas da prefeitura, são três combos da prefeitura mesmo. E são duas casas do quartel. E tem uma fechada, podia colocar nessa. Então, senhor, eu não quero interferir nas coisas de lá, eu interfiro com o aval de vocês, para não ser impertinente não atropelar nenhum dos senhores vereadores, nem o secretário da mesa aqui. Mas eu sou parceiro nessa empreitada, assim como toda a bancada nossa é. Com certeza nós vamos encaminhar, nós vamos lutar exaustivamente em prol da segurança do Corpo Duro, como daqui também. Hoje, política pública, que é uma coquelute no Brasil, de segurança pública, política ambiental, coisa dessa natureza, nós estamos juntos. E em outras políticas públicas também, nós somos parceiros em tudo que vir do Corpo Duro e daqui também. Tá franqueado, você vai. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Boa noite, senhor presidente, secretário, todos os demais vereadores, e nosso engenheiro notícia e TV Grave, todos sejam bem-vindos. A casa está sempre à disposição de vocês. E é só isso mesmo, não tem nada a declarar hoje, não. Tá? Só desejar uma boa noite a todos mesmo. Muito obrigado. É perceptível que hoje a Câmara hoje ela está sem matéria. Nós estamos estruturando a casa. No começo, a formação das comissões, pouca matéria para discutir no plenário com vocês, que motiva ainda mais a vinda aqui. Então, o que é que ocorre? Eu creio que na próxima reunião vai ser uma reunião melhor, mais efervescente, matéria de maior interesse. O que gostaria que fosse que a sociedade viesse mais perto de nós. Então, o vereador também faz o seu trabalho, vem, fiscaliza, está sempre presente na Câmara. E, quando a Câmara está sem matéria, você percebe que a reunião ela é um pouco sem aquele glamour, sem aquela efervescência que deve ter. Mas nós estamos aqui para discutir com a sociedade, com todos que estão aí. Se alguém de vocês quiser fazer uso da palavra, está franqueado. Quero cumprimentar o pessoal da Rádio Cidade também, que está aqui conosco. Ficou de aparecer durante o dia, eu acho que não teve tempo, né? Mas nós estamos abertos aí. Então, eu quero dizer a vocês que o que temos para hoje é isso. Então, deixo encerrada a sessão e convido vocês para a próxima reunião, segunda, né? Dia 23. E deixar claro e evidenciado para vocês. Aqui é aberto 7 horas da manhã, se possível não fecha, porque para que vocês tenham acesso, vocês podem vir, discutir, conversar, ter acesso com os vereadores, pleitear, questionar, fazer indicações, participar conosco de todas as formas. Só um minutinho, pois não. Senhor presidente, eu quero parabenizar o Eduardo quando entrou aqui na casa. Essas lâmpadas aqui estavam clareando um pouco. O Eduardo falou, né, precisamos trocar essas lâmpadas, e trocou, pôs lâmpadas de LED. A claridade melhorou muito. Agradecer a você, Eduardo, pela ideia. Eu quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, que desde a partir que nós assumimos, a partir do dia 2, todos empenharam muito, estão empenhando. O Kiga já colocou chave, já pediu lá para colocar chave em quase todas as gavetas, já colocaram. Então, os funcionários estão trabalhando, já trabalhavam, mas ainda estão trabalhando mais ainda. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, senhor vereador, mas é necessário que a gente vai chegando à idade, vai enxergando pouco. Então, se não tiver luz é vida e é tudo, né? Não, mas às vezes você perde você enxerga pouco, mas tem uma visão muito maior, né? Não é verdade? E o que que acontece? Aqui é desculpa, pode... Precisa do recurso, Eduardo? Recurso? Mas aqui... não, mas o secretário falou verdade. Os servidores aqui, a gente tem percebido, eles trabalham com carinho, com amor. Aqui vocês emburram, devem emburrar escondido. Mas eu não sei, eu acho que isso não acontece, não. Mas vamos fazer o possível para ter um relacionamento dócil, sem nenhuma hostilidade, para que o ambiente, o clima fica sempre bom, e os fluidos positivos, para que nós possamos trabalhar. Aqui ninguém manda em nada aqui. Eu estou presidente, mas todo mundo preside comigo, para que nós possamos conduzir. Eu quero deixar encerrada a sessão, convidar vocês para a próxima. Um grande abraço e boa noite para todos aqui que tiveram prazer. Então, Ricardo, seja bem-vindo na casa novamente. Chique. Ele que faz a roupa.